Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... militar. Militar? Militar. Vamos falar dos militares, Maurício? Nada. Maurício! Não, é só porque é o que vem na cabeça. Ah, hora, meu não. Deus do céu. Qual, tá... Se fosse falar de militar, qual a patente que você ia não, falar? Não vai patente nenhuma. Vai botar esse bendito... Não posso falar o nome dele. Não! Então vamos lá, Maurício, quem é a primeira personalidade de hoje? É o cantor Daniel Barbosa, é a nossa personalidade de abertura, rapaz, Barbosa. Ouvindo a conversa de vocês com ele aqui, você, pois é, o Hélio, o Mário Esteves aqui conversando, é muita gente boa, Daniel, isso, gosto muito dele. Pois é, ele esteve aqui no programa, né, Barbosa? E depois disso, Barbosa, que o sonho dele é arranjar uma mulher e ter um filho. Rapaz, é mesmo, hein? Pois é, 5 minutos depois dele ter falado isso, Barbosa, tinha uma fila que ia até Mangaratiba. Olha, tinha até travesti na fila. Ô, Maurício, ai, atenção. Vai todo mundo, né, Barbosa? Presta atenção. Então o Hélio Júnior tava querendo entrar. Não, que Hélio Júnior, o quê? Mãe de nada, tudo bem com a senhora? Ei, meu, tudo bem. Tudo bom. Agora eu tô mais segura, né? Mais segura? Por quê? É, porque você, Barbosa, voltou e acabou com aquela bagunça que tava aqui, meu. A senhora fica insegura por tudo também, olha, né? Olha, Barbosa, eu tenho que ter uma conversa com você. Bom, mas por quê, mãe? Eu fui muito maltratada. Maltratada? Olha, o Maurício me ofendeu. Maurício ofendeu. O Palácio me ofendeu. Continua ofendendo. E até o Mário Esteves me ofendeu. Até o Mário, que coisa, né, todo mãe? Todo mundo me ofendeu. Não, senhora, não. Não, mãe. Barbosa, todo mundo. Calma, mãe, não chora. Todo mundo espizinhou de não, mim. Não, acabou isso, mãe. Tô de volta, mas fica tranquila. Mas ainda bem que você voltou. Tá bom, mãe. Você é meu defensor querido. Serei sempre. Sem o querido, mas serei o seu defensor, mãe. Obrigado, Barbosa, por tudo que você faz, meu. De nada, mãe, de nada. Me inverteu. É. Mas assim ficou mesmo. Bom, mas ficou bom. Mas é qual bom. Que é a pergunta? A pergunta vai ser feita agora. É o seguinte, mas nada. O cantor Daniel quer arranjar uma mulher e ter um filho. Ei. A senhora acha que ele vai conseguir? Ei, Barbosa. O que é, mãe? Tem que ver isso aqui com cuidado, hein? Com cuidado? Olha, ele quer fazer que nem a Xuxa fez. Como que a Xuxa quer fez? Quer um filho? Como assim? O marido teve um filho. A Xuxa não quis um filho? Quis. Então não serve pra ele o Luciano Jafis? Que Luciano Jafis? Como é que ele vai ter filho com outro homem, mãe? Tá maluco? Não, sei lá, tecnologia, né? Não, que tecnologia? O quê, mãe? Não inventa. Globalização, essa coisa da globalização. Que globalização? Tem nada a ver, mãe. Você pega o cara... Não se globalizou ainda isso, mãe. Dá uma globalizada, né? Não, nada disso. Olha, deixa eu fazer as consultas aqui, Barbosa. Consulta aí, mãe. Eu queria pedir a sua autorização... Sim, pra porque quê? Hoje nós temos uma modalidade de consulta. Então as pessoas que estão em casa, que é cardíaca. Ou que tem algum problema, porque vocês vão ouvir cenas fortes hoje. Ah, nós vamos ouvir cenas fortes. É, Barbosa. Sim, mãe. Vocês vão ouvir cenas fortes aqui hoje. Por quê? Tá. Eu agora, Barbosa, trouxe uma modalidade forte de consulta. Tá certo. Então quem tem hoje, problemas cardíacos, quem se assusta à toa, as pessoas quem fica impressionado, deve desligar o rádio agora. As pessoas que dá estremelique, que nem o Ronaldinho... Sim, deve desligar o rádio. É, porque hoje nós vamos fazer uma consulta aqui sobre o caso do cantor Daniel... Sim. ...com os canibal paiacan das tribos dos rai-rai-rai. Os canibais... Como é que é, mãe? Não é canibal paia, pega o pão, não. Não, como é que canibal é? Canibal paiacan da tribo dos ran-ran-ran. Ah, sim, então vamos, chame-os aí. Ô, Bruno, pega o canibal, é que o canibal tá amarrado, Barbosa, porque ele é muito arredinho. Desamarrou aí. Eu dei pra ele um leque sotão, E aí? Ele tá aqui, tá aí, o nome do paiacan é Aritana. Aritana. Deixa eu falar, ô, Aritana. Hoje a consulta é com você, meu. Olha o que nós combinou, hein? Olha, o Aritana. Porque o Aritana tem um irmão gêmeo. Tem, irmão? Como que é o Arariboia. Ah, o Arariboia. É dois índios canibal e irmão gêmeo. Ah, sim. Aritana e Arariboia. É o Arariboia. Os índios canibais comem as pessoas, meu? É, eles... Depende, né? Depende quando que, leva mãe? Pra dentro da oca, come. Não, mãe, para com isso. Não, porque lá tem um caldeirão. Dentro da oca tem um caldeirão. Então ele tá joga certo. No caldeirão, pega aquela colher de pau, sim. E aí já viu. A colher de pau. Deixa eu falar aqui com o Aritana. Fala aí. Tem muita consulta. Ele tá. Pergunta ele de uma vez, mãe. Aritana, olha só, o Daniel esteve aqui. o Barbosa tava rouco. Isso. Aí, nós conversamos com ele aqui, os caras aqui. E o Daniel quer ter uma mulher com filho. É. O que é que você... Badali, foi o lagago, ufo na mota branca. Guerra, não guerra. Que é isso? Ufo, mulher aqui, virei negra. O quê? Ufo na mota, vaca. Pera aí, Aritana. Ufo na mota, o nangue patessu, a daia guerra. O quê? A patessu. O índio não para de falar, não, é? Ele é meio louco. Para de falar, índio. Ô, Paulo Roberto, dá com a zarabatana nele. Que coisa! Ô, Aritana, você falou tão rápido, isso parece apresentar o do Hélio Júnior. Eu não entendi. Eu não entendi, meu. Tem uma parte que ele fala uma palavra aqui em espanhol. Não, eu não quero nem saber. Eu quero falar dessa palavra, Barbosa, porque eu até disse, olha, ele fala um castelhano. Ah, fala então, castelhano? Tem uma parte que ele fala una mão. Una mão. E muita gente entende errado. O que, que é una mão? Una mão é uma mão em espanhol. Ah, é uma mão. Exatamente. Aquela fruta. Olha aqui a parte da consulta que ele fala. Cacalo é boiola, cacalo é boiola. Cacalo é boiola, o quê? Esse é a tecla SAP. Não. Porque tem que apertar a tecla SAP pra entender o que o índio fala. O índio tem lá a tecla SAP, mas o que ele falou a respeito do Daniel? Fala. Olha. Que bobeira. O índio... É. Aritana, para, né? De chorar, mas é uma história qualquer coisa. Olha lá, olha, ele disse aqui, o Aritana, falou que o Daniel, a mulher ideal pra ele, tá aqui. Tá. Sou eu, é eu. Mãe, vem cá, Daniel, que eu vou te dar uns pega, meu. Eu não acredito que só ficou esse tempo todo para essa besteira, mãe. Super, olha, ele falou. Ah, mas que bobo, povo bobo, mas que povo bobo. Ô, Aritana, cala a boca. Que guru, o quê? Leva esse daqui, o Bruno, amarra esse índio lá. Barbosa, não foi bem gunu, cara. Não, obrigado, mãe. Ah, de nada. Que besteira, não é possível. Maurício, vamos lá. Ô, Barbosa, temos aqui o nosso segundo assunto do dia. Ah, meu Deus. Pera lá, meu, pera aí. Segundo assunto, não, que é horário reservado de grátis para a mãe de nada anunciar os seus podrutos no de nada shopping. Não, desiste desse segundo assunto, vai ser sempre esse de nada shopping. Vamos lá. Barbosa, eu queria falar aqui, minha amiga, se você quer fazer cirurgia plástica, procure hoje mesmo a clínica Aesthetic de Nada Center Coifer. Que é? Como é que é? Clínica, você está se metendo com estética, mano. É a clínica Estética de Nada Center Coifer. Coifer. Não tem o Walter? Coafé. O Walter Coafé. Ele faz isso. Café também? Não, não é café, não. É o Walter. Café e má fé. Não, é Coafé. É o Walter Coafé. Ele pega sua fé e bota no coador. Não, nada disso. É o Walter Coafé que fala, você vem cá e nos corta já o seu cabelo. Não, é isso não. Corte já. Não, é disso você não. Você consegue os melhores resultados, minha amiga, se você entrar... Você pode entrar na clínica estética de nada Center Coifer com cara de bruxa e sai parecendo a Carla Pérez. Que isso, mãe? A vassoura fica por lá mesmo. Não, não é isso não, mãe. Tem uma amiga minha, Barbosa, que se ela sentar na vassoura, ela voa umas 3 horas direto. Não é isso não, mãe. Fala de tão uma vez. Tão feia que a desgraçada que é. Que isso, mãe? Então, ela só usa os produtos da Helena Frankenstein. Ah, Helena Frankenstein. É. Tá bom. A sua cara vai ficar mais esticada, minha amiga, que bumbo da escola de samba. Que isso? Ô, mãe, que é isso? Aquela que você bate assim, bum, tá. Bum, dão. Pra parar, mãe, continua aí. Clínica Estética de Nada Center Coach Fair. Marque sua consulta pelo telefone mais famoso do mundo, que é esse aí. 0900-7171. No ramal. 171. Ai, ui, ui, ui. Ah, para, ufa, mãe. Tira esse daqui. Tira esse cara daqui, meu querido. Meu Deus do céu. Barbosa, lá na clínica estética de nada Center Coifer, fazemos cara, peito, coxa, bunda, barriga. E dependendo da cliente, se for boa azuda, fazemos cabelo e bigode. Não, mãe, para. A plástica da clínica estética de nada Center Coifer custa apenas R$199,99 o metro quadrado. O metro quadrado? Que metro quadrado, mãe? É, Barbosa, porque tem umas pessoas que tem a cara quadrada, né? Ah, tá bom, mãe, tá bom, tá, acabou. Vai, Maurício. Vamos aqui, Barbosa. Segundo assunto aqui, que é o seguinte. A Elza Soares, Barbosa. Quem tem? Barbosa, a Elza Soares cantou na boate gay Le Boy, Barbosa. Ah, é? Eu soube. Ai. Eu soube. E cantou, Barbosa, usando um vestido tão transparente. Mas olha, Barbosa, o vestido da Elza Soares era tão transparente. O que tem, Maurício? Mas tão transparente. O que tem, Maurício? Se pusesse o vestido em cima de um catálogo, dava pra ver o número do telefone. Não, Maurício, não exagera, Maurício. Que coisa. Tá bom. E ela tava sem nada por baixo mesmo. Não, Maurício, a Elza é nosso ouvinte. Ela tá ouvindo você falar isso aí. Para. E olha que a Elza, Barbosa, tá com setentinha, meu. É, mas se interessa. Setentinha. Mande nada. Ei, pode falar, meu, que eu tô aqui pra fazer as consultas. Que a senhora acha disso? A Elza Soares, 70 anos, cantando praticamente nua numa boate gay. Ei, olha, Barbosa e Maurício... Pergunta cabeluda e tome cuidado com a resposta, hein, dona Mandinada. Eu espero que cabeludaça, meu irmão. Não, ô, Maurício. Pergunta aqui. Ah, meu Deus do céu, fica quieto você também, Maurício. É porque a pergunta é grande, Barbosa, tá. Então é uma pergunta cabeludaça. Tá bom. Deixa eu ver isso aqui com cuidado, hein. Olha, Barbosa. Caramba, hein? Que é? Cara, caramba. Mas você tá olhando aonde, mãe? Que não tem nada aí pra você olhar. É outra modalidade nova, Barbosa. Deus, todo consulta. Dia tem novidade? As pessoas que tiver em casa, afastam um pouco do rádio. Sim. Porque vocês vão ouvir e ver cenas fortes agora. Tá bom, porque fala. Nessa outra modalidade, eu vou consultar aqui com os árabes petroleiros da Felicidade Saudita. Os árabes petroleiros da Felicidade Saudita. É, Barbosa, esse árabe aqui, ele tem muita energia. Sim. O nome dele é Vai Atolar na Esfira. Ah, Vai Atolar na Esfira. É, o nome dele aqui. Tá certo. Deixa o Bruno, traz esse árabe com turbante aí igual o meu. Cara, vem com turbante tudo mesmo, é verdade, hein? Deixa eu falar com ele. Poxa aqui. Vida, eu tenho areia. Eu tenho que falar. Areia. Barbosa, eu tenho que consultar com o árabe em outra língua. Tá. Então deixa o Vai Atolar na Esfira. Bunda rala, rala bunda. Que aí, ô mãe? Você é bunda rala, rala bunda? Que O que ele falou, mãe? Olha, sinceramente eu não sei. Mas quem tá chorando aí, mãe? Meu Deus do céu, é um chororô. Porque, Barbosa, ele falou na língua petrolífera. Ah, língua petrolífera. Eu não entendi muito. Aí eu só trouxe esse árabe pra cá, se eu não entendi. Eu também não sei. Bruno, manda esse mané embora daqui. Não, não, sai pra lá, você tá de avião. Cacalo é boiola. Eu sei, mas vai embora. Esse é o índio. Vambora. Olha, Barbosa, eu já vi aqui. Viu aonde? É, no ar. No ar. Vi no ar. Viu no ar. Tá. Viu o quê? Tamanho de nada, atrapalhona, viu? A Elza Soares nuazinha. Que tá chorando de novo, mãe? Para de chorar, Barbosa, que coisa. Mas, porque a Elza é nosso ouvinte, eu fico emocionada. É, nosso ouvinte, cuidado que você vai falar aí. Elza, um beijo, amiga. Isso. É, corpo inteirão, né? Isso. Na boate gay. Isso. Ai, também acho. A plateia só quer saber da voz dela, não isso, é? Isso, bela voz. Ei, Barbosa, olha, tem um cara na plateia querendo matar a Elza. Mas por quê? Que isso, meu? Que tá morrendo de inveja. A inveja? Ei, Barbosa, já tô sentindo aqui no ar. Que é? Agora que eu vejo por que o Garincha corria tanto daquele jeito. Não, mas acabou, tá? Não. Obrigado, mãe. Ah, de nada, não. Ei. Não, de nada. Eu levantei a saia da Elza. Quem levantou a saia? Tchau, caramba! Mãe. Caramba! Tchau, mãe. Tchau. Até amanhã. Francisco Barbosa e seu programa.